Sucessos imortais. Máquina do Tempo. cause it'll make you move. Cause in it till you're about a smooth operator. The regulator, innovator, dominator, creator. Data plus a spectator, fascinator. Dedicated to Quincy, and since we all fit this suit, I wanna pay tribute to a living legend. Este foi o nosso primeiro bloco. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com muito mais músicas. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Uma hora com os clássicos do passado. Máquina do Tempo. Grandes nomes da música e seus maiores sucessos. E o nosso Máquina do Tempo está de volta aqui na sua rádio preferida. Muito obrigada pela sua audiência, viu? Por aqui, os grandes clássicos do passado durante uma hora todinha, gente. E abrindo mais dessa sequência, tem o som de Plaything, Into Space. take a low ride, feeling inside, then let it slide. No matter what you do, don't ever stop, 'cause we're moving up, taking all the way to the top. Here is the groove, and it's pumping. You can't resist, you got to do something. Shaking and taking inside those pants. Get in a state of trance and dance. Get in a state of trance and dance. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo.

Sucessos imortais.